O excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho e estacionamento irregular no centro de Foz do Iguaçu são as principais infrações cometidas pelos motoristas estrangeiros que circulam pela cidade. Esse desrespeito às leis de trânsito resultou em mais de 10 milhões de reais em multas, principalmente Paraguai e Argentina. Para receber esses valores, o Foztrans tem promovido fiscalizações nas avenidas de acesso à Cidade Oeste e Porto Iguaçu. O resultado foi o recebimento de mais de 300 mil reais de notificações que estavam pendentes. Nos últimos meses, os fiscais do Foztrans realizaram mais de 60 fiscalizações para flagrar os motoristas estrangeiros que têm multas na cidade. Usando um radar que está ligado à central do Instituto, onde estão registradas multas, eles conseguem identificar quem precisa quitar a dívida com o município. O veículo retido e o condutor recebem um boleto para fazer o pagamento da multa que está pendente. Com esse trabalho, já foram parados quase 1.200 veículos. Todos foram liberados após o pagamento da notificação. O superintendente do Foztrans, Paulo Tremarim, informou que essas fiscalizações seguirão no próximo ano. Ele acredita que dos 10 milhões de reais, pelo menos 2 milhões não terão condições de ser cobrados porque já passou o prazo previsto em lei. O motorista estrangeiro que é notificado, a exemplo do brasileiro, tem o prazo de 30 dias para recorrer junto ao órgão de trânsito brasileiro. Quando isso não ocorre, a multa pode ser cobrada. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos estrangeiros não podem deixar o Brasil sem fazer o pagamento da notificação. E é essa lei que o Foztrans está aplicando ao fazer a blitz de carros estrangeiros. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.